Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Viva, boa noite. Cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o Carlos Ardisson, do CDS, o António Proa, do PSD. Pelo PS, e a substituir a Carla Madeira, temos o Miguel Teixeira, já cá esteve mais do que uma vez. Continuamos desfalcados, não temos ainda o Modesto Navarro, do PCP. Hoje vamos falar das pessoas em situação de sem-abrigo, que Carlos Moedas considera ser um problema muito grave, e também do TGV, que o Presidente da Câmara gostaria que ligasse Lisboa a Madrid, ou que pelo menos tivesse esta prioridade. Primeiro, vamos um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carlos Ardisson, vou começar por si. Cumprimentar os nossos colegas e cumprimentar os nossos ouvintes. E o minuto que eu trago é de uma situação que tem decorrido na freguesia do Parque das Nações e que me surpreendeu. Ainda no mandato passado foi iniciada a construção de uma creche pela Câmara Municipal de Lisboa, face a diversas lacunas tanto de projeto como de concurso, houve partes da creche que não estavam no Parque das Nações, sim, na Zona Norte. Sim. Houve, desde o equipamento da cozinha não estava previsto no concurso, problemas com ligações que são necessárias fazer as infraestruturas que existem apenas no Parque das Nações e não estava previsto também no concurso. Tudo isso foi dilatando os prazos e atrasando a conclusão da creche. E a creche está pronta agora, ficou pronta junto ali ao Natal, finalmente com quase tudo resolvido. Não é um problema que terá de ser resolvido no futuro, mas não se pode ficar à espera por mais tempo. Isto, para surpresa minha, nunca pensei que uma creche construída pela Câmara Municipal de Lisboa tivesse ficado pendurada à espera de autorização da Segurança Social abrir novas salas, e alegando que existem vagas em Lisboa na rede de creches que são financiadas pela Segurança Social. Só agora é que soube hoje que finalmente a Segurança Social permitiu e decidiu abrir vagas para poder comparticipar a creche e as pessoas, os vizinhos, colocarem os seus filhos na creche sem custos, porque o que estava a acontecer é que a Voz do Operário, que é a entidade que já estava mandatada, escolhida pelo anterior executivo da Câmara Municipal de Lisboa para gerir a creche, já tinha inclusive feito contratação de funcionários e de pessoas, estava a creche apta para Sim. funcionar, e não tinha financiamento do Estado. Portanto, esteve nesta situação um mês, à volta disso. Felizmente houve bom senso e ao que sei, ao que julgo saber, já comunicámos também hoje à população que pode começar a funcionar. Mas parece que quando acontece algo, eu cheguei mesmo a dizer, parece que a creche estava enguiçada, mas esperemos que tenha sido desta vez tenha passado o enguiço e que finalmente a creche vá cumprir a sua função. Mas só dar nota da estranheza que é uma creche que foi construída pela Câmara Municipal de Lisboa, quando fica concluída, ter autorização, e essa autorização demorar tempo para não se poder de imediato abrir as salas. É uma coisa estranha, que, sabendo nós a carência de lugares que existem, em especial no Parque das Nações, porque é a primeira creche pública que existe no Parque das Nações. Começou, portanto, a ser construída ainda com Fernandina. Sim. E é inaugurada com... Há de ser inaugurada pelo Engenheiro Carlos Moedas. Muito bem. Miguel Teixeira, vamos ao seu minuto. Bem-vindo. Bom, muito obrigado. Cumprimento a todos, cumprimento aos ouvintes. O meu minuto é um minuto que vai abordar a questão das lojas com história. Vivemos aqui momentos complicados em que se assiste cada vez mais uma abertura fácil de novos estabelecimentos comerciais, com esta legislação do licenciamento zero, e com isto vão-se apagando as memórias, as tradições, os registros, a cultura da nossa cidade de Lisboa. Tivemos agora mais recentemente o restaurante Bota Velha, Bota Alta, perdão, mas para além deste são um conjunto de outros, e o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior chamava a atenção de que mais de 100 lojas no seu território de Santa Maria Maior foram... Eu por acaso falei com o Vereador Diogo Moura, troquei algumas mensagens sobre justamente as lojas de consultório para tentar perceber claro. Alguns dos detalhes, mas diga. A mim preocupa-me sobretudo, não é uma questão sequer... Bota Alta tinha alterado o seu contrato há 5 anos e portanto já ou há 10 anos, certo, mas... e já sabia que estava sujeito a este aumento. Eu vou contar uma coisa que eu que habitualmente estou todos os dias no bairro Alto, até por razões profissionais. Sim. Do outro dia olhava para uma fachada do edifício e via uma roupa pendurada e dizia até que enfim, porque estas memórias vão desaparecendo da nossa cidade, da nossa Lisboa. E o bairro Alto tinha muito isso, não é? E outras zonas em que nós assistimos cada vez mais a uma gentrificação, uma ocupação, e mesmo aqueles que nos procuram, e são muito bem-vindos, certamente vêm à procura daquilo que nos diversifica, aquilo que explica os nossos 9 séculos de história, aquilo que faz de Lisboa uma cidade diferente. As cidades estão todas e ficam todas iguais, não é? Se ficarmos a encontrar a mesma coisa aqui que podemos encontrar em Londres ou em Hamburgo ou noutra qualquer cidade, o que é que nos distingue? E é isto que me preocupa, creio que não só a mim, mas a qualquer lisboeta, e creio que aqui, quer o município, quer o governo, tem que dar as mãos, uma vez mais, para que se encontre uma forma de preservar a memória. Só se desse um grande incentivo do ponto de vista financeiro aos negócios, não é? Sim. E das coisas que conversámos, ou que fiquei mensagens com o Vereador Diogo Moura, foi, certo. Por exemplo, imagino, uma retrosaria muito antiga com 70 anos ou 60 anos na Baia, em plena Baixa. O senhorio da retrosaria, a sua retrosaria faz 300 euros por mês, é negócio. Certo. E o senhorio dessa retrosaria chega ao inquilino, ao dono da retrosaria, e diz-lhe, olha, dou-lhe aqui 400 mil euros e você dá-me isto. É óbvio que ele dá. É óbvio, mas nós temos... Apesar de ser uma loja com história, não é? Mas nós temos que ter a capacidade, por exemplo, o bairro de Alvalade... O que é que se faz contra isto? É um bairro feliz nessa capacidade de preservação dessa memória. O Alvalade tem tudo, tem de tudo. Tem tudo como quando nós éramos pequenos. É o melhor bairro de Lisboa, eu sou suspeito, mas... Deixe-me liga, aquilo que nós temos vindo a assistir na cidade de Lisboa é um total incumprimento da norma do ruído e uma ocupação do espaço público para prejuízo coisa. Das pessoas. Sim. E nos espaços comerciais que faziam parte dessa memória coletiva e da memória de cada um de nós, estão a abrir negócios que não correspondem exatamente àquilo que é o licenciamento zero. E aí nós temos que ser mais ativos e temos que ser mais interventivos. E fiscalizar, não é? Claro que sim, exatamente isso. António Proa, o seu minuto. Ora viva. Antonieta, aos meus colegas, aos nossos ouvintes, o meu primeiro minuto de hoje é para trazer um assunto que eu creio que no início de 2022 referi aqui também neste início de debate. Sim. Prende-se com a degradação do Palácio Brunet, o Palácio Brunet na Rua da Junqueira. Já falámos disso, senhor. Precisamente, na altura... manifestei preocupação, que aliás era a manifestação também de preocupação por parte de um conjunto vasto de cidadãos que via com espanto, e creio que todos nós víamos com espanto, que um património do Estado estivesse ao abandono, sujeito à devassa. Na altura houve património que foi roubado daquele palácio. Que palácio nunca mais vai ser recuperado, não é? A notícia é precisamente essa, é que finalmente foi anunciado pelo Governo que vão ser investidos cerca de 16 milhões de euros na recuperação, na reabilitação do Palácio Brunet, na Rua do Junqueira, conforme eu disse, para instalar o novo Instituto dos Museus e dos Monumentos de Portugal, na sequência, aliás, de uma reestruturação do Ministério da Cultura. E, portanto, é para registar com satisfação que o Governo, finalmente, depois de ter deixado durante 2 anos ao abandono e sem qualquer preocupação pela preservação do edifício, agora vai investir. E eu quero dizer que, ainda a semana passada, o mesmo conjunto de cidadãos que apresentou uma providência cautelar para que pelo menos o edifício fosse vedado, ainda há dias o edifício estava de livre acesso e portanto sujeito a continuar a ser devassado, enfim, eu diria que já não havia muito para roubar, mas a boa notícia é que apesar de tudo, apesar de tarde, o Governo decidiu a recuperação do Palácio Brunet, é um edifício classificado e portanto... E agora será que com a alteração de tudo e com eleições isso não vai ficar em águas de bacalhau? Eu espero que não, eu espero que a administração pública não seja assim tão dependente do governo e continue a desenvolver aquilo que é a sua obrigação, e portanto eu faço votos que não haja mais um adiamento até ver o início da recuperação daquele edifício, mas a notícia é que pelo menos há uma perspectiva de voltarmos a ter aquele património reabilitado e com uma função que é útil à cultura portuguesa, no caso. Vamos então ao nosso primeiro tema. Carlos Moedas considera muito grave a atual situação das pessoas sem abrigo em Lisboa. Todos nos lembramos que o Presidente da República tinha feito uma espécie de promessa, dizendo que gostaria de ver a erradicação dos sem-abrigo em Lisboa, pelo menos até ao final deste mandato. O que tem acontecido é exatamente o contrário. Ora, o Presidente da Câmara de Lisboa adiantou também que o atual Executivo Municipal já investiu mais do que no passado nas pessoas em situação de sem-abrigo, realçando o plano do município nesta área para os próximos 7 anos, entre 2024 e 2030, que prevê um investimento de 70 milhões de euros. É preciso dizermos alto e bom som que somos uma cidade aberta, queremos acolher, mas é preciso ter políticas de imigração dignas para estas pessoas, disse Carlos Moedas, falando à margem da inauguração de uma unidade de saúde em Alcântara. Carlos Ardisson, vou começar por si, até porque lhe fiz uma observação há uns tempos. Passei eu na Gare do Oriente. Na Gare do Oriente e fiquei chocadíssima com o que vi à noite, e até lhe mandei um SMS dizendo: nunca vi a Gare do Oriente como está agora. Ou seja, não estava com 20 nem 30 pessoas, estava a pé, com 150. Percebi que iam dormir ali, não é? Que não têm onde dormir. Há um plano para quando se fala das pessoas que não têm teto, nem para onde ir. Estamos a falar, segundo a Câmara Municipal, à volta de 300 pessoas, um pouco mais do que isto, e quando se fala de pessoas que não têm casa, mas que são acolhidas pelas instituições públicas, estamos a falar de mais de 3 mil pessoas que já são acolhidas nos centros. A situação é muito grave, disse Carlos Moedas, quando inaugurou este novo centro de saúde. O que é que a Câmara vai fazer, o que é que se pode fazer em relação ao aumento do número de pessoas sem abrigo na capital? Nós, enquanto Presidente da Junta de Freguesia, enquanto Presidente do Parque das Nações, tenho regularmente reuniões com instituições que estão contratualizadas com a Câmara Municipal de Lisboa, que fazem a gestão e tentam arranjar soluções para as pessoas que estão em situação de sem-abrigo. E o que eu sei é que nunca houve tanta oferta de quartos disponíveis, tanto pela Câmara Municipal de Lisboa, e lembrar que isto é uma competência da Santa Casa da Misericórdia. Desculpa, mas no Estado, é também uma competência do Estado. A Santa Casa da Misericórdia, pelo menos nas reuniões, é o que me dizem, que tem essa competência. Não, tudo bem, Miguel, não há problema nenhum, podes falar. E a Câmara Municipal de Lisboa tem aumentado a sua capacidade de resposta. O que há de problema é que ainda ontem o engenheiro Carlos Moedas voltava a falar nisso, metade dos cidadãos em situação de sem-abrigo são estrangeiros que chegam recentemente a Lisboa, ao país, e não têm trabalho, não têm sítio onde ficar, alguns com a promessa de alguma coisa, sabe-se lá o que é que empenharam, sabe-se lá o que é que pagaram para chegar perto de nós, e depois são confrontados com situações de exploração ou de alguma coisa, e são sujeitos a estas condições. E isto é agravado porque, como Lisboa é esse capital e tem uma resposta e tem instituições que tentam dar refeições e que tentam acompanhar e que tentam arranjar soluções, ninguém fica nos arredores, ninguém vai para Sintra ou para Odivelas, ou a maior parte das ajudas estão na cidade, e locais como a Gare do Oriente são locais, como também a Avenida de Almirante Reis e outros locais pela cidade, onde se sabe que há essa concentração de pontos de ajuda que as próprias instituições vão tentar ajudar, tornam-se apetecíveis para as pessoas receberem essa ajuda. O problema grave é que, enquanto não se conseguir estancar de alguma forma a entrada total, ninguém está aqui a dizer, e já tenho dito isso para que não seja mal entendido, não tenho nada de xenofobia, não tenho nada contra ninguém, não é nada disso. Mas para recebermos há um limite de que nós conseguimos dar a resposta para que as pessoas estejam em condição, que se consiga proporcionar condições. E nós precisamos que os imigrantes venham, porque há muita gente que na nossa sociedade já não está disposta a fazer determinados trabalhos, e como os portugueses foram, e agora vão, mas com mais qualificações, 30% dos jovens vão para fora, mas muitos deles já com cursos superiores e tudo. Mas os portugueses há muitos anos iam para fora, iam para a França, também iam para a Alemanha, fazer aquilo que os alemães e os franceses já não queriam fazer. E a nossa segurança social, portanto, não estaria minimamente equilibrada, nem o raço da população. Tudo isso, agora tem que se fazer aqui, tem que se falar seriamente disto, sem extremismos, sem dizer, como alguns pontos dizem, venham todos, e portanto tem que se dar a resposta, nem no outro extremo dizer vamos afogá-los todos no rio. Claro. Portanto, não, isto é caminhamos de uma ponta para a outra, enquanto a parte sensata, acho que estamos aqui três pessoas sensatas, enquanto não se chegar a tentar arranjar uma política que possa dar resposta a isso, não é fácil, certamente. Se fosse fácil, já todos teriam feito. E já há uma marcha de extrema-direita marcada para... Pronto, mas isto há uma série de aproveitamentos políticos, e que, claro, se vão extremar até às eleições, claro, porque cada um vai das pontas dos extremos, vão cada vez extremar mais posições, e isso cava fosso na sociedade e dá destaque a pessoas que não deviam ter... Não, porque aquilo que eles dizem não é razoável. Eu nem sei se eles acreditam nisso, espero bem que não acreditem no que estão a dizer, tanto uns como os outros. Agora, o que é concreto é que é necessário ter soluções. Está em curso também, a Câmara Municipal de Lisboa tem em discussão um plano de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo para 2024-2030, está em discussão pública, e como a Antonieta disse, prevê um investimento de 70 milhões de euros ao longo da sua vigência, visa cumprir 21 objetivos através de 81 medidas concretas. Há muita coisa a fazer. A vereadora Sofia Ataíde tem uma grande responsabilidade em cima dos ombros, e está a tentar fazer o melhor, reunindo com as pessoas, ouvindo os seus contributos, com as instituições. Não é fácil, não é. Tem de ser feito alguma coisa, tem de ser feito, e sem extremismos, sem levarmos as coisas para radicalismos que não resolvem problema nenhum e só põem toda a sociedade uns contra os outros, e acho que não é para aí que devemos caminhar. Miguel Teixeira, até há pouco tempo dizia-se que há uma percentagem das pessoas em situação de sem-abrigo que têm problemas mentais, problemas de adição, e portanto que recusam sair da rua. É muito difícil tirá-los dali para os levar para um abrigo, mesmo quando faz muito frio, é difícil retirar algumas dessas pessoas. Agora, penso que já se passou para um patamar outro, que é uma quantidade tal de pessoas que já nem sequer haveria dormidas para todos em Lisboa, creio que não se conseguiria assegurar isso. E por outro lado, o problema a que o Carlos Arsene se refere é um problema que também não passa só por Portugal. Nós fazemos parte da União Europeia, a União Europeia tem regras, e as fronteiras entre os países da União Europeia, não há fronteiras, e para entrar na União Europeia, assim que se entra, isso consegue cá estar dentro, sendo que Portugal também é uma das portas de entrada, porque da América vêm por aqui, entram por aqui, não é? Portanto, como é que se resolve isto tudo? São boas questões aqui, e vamos um ponto cada vez, mas são boas questões. Nós temos nesta fase, e eu concordo com aquilo que o Carlos dizia, nós falamos dos limites absolutos da dignidade humana e do nosso papel enquanto últimos responsáveis pela sua proteção, não é? E, portanto, parece-me que estou de acordo contigo relativamente a que já é uma matéria que é completamente apartidária, que exige uma resposta robusta e proativa, que não se resume a medidas excepcionais ou pontuais, mas sobretudo a uma estratégia de prevenção e de reintegração. Eu há pouco discordava relativamente àquilo que tu dizias, porque já ouvi, imagina, Carlos Moedas, dizer que a Santa Casa, damos a corda, Lisboa tem a responsabilidade da emergência social, e essa resposta é clarinha, é dada, é ultrapassando até aquelas que são as suas competências. Mas os momentos atuais exigem novas obrigações. Mas a necessidade e a obrigação de resposta ao nível da habitação, essa é uma resposta do município de Lisboa. Eu não digo isto por ser eleito do Partido Socialista, quem está no poder agora tem que encontrar essa resposta, evidentemente, com a responsabilidade. Bom, e a Santa Casa agora, que está com problemas financeiros como nunca conheceu, muito dificilmente atacará melhor e mais um maior número de pessoas, não é? Eu diria que, e conheço bem os dados, a Misericórdia de Lisboa responde eficazmente naquilo que lhe é pedido, que é a emergência social, e ultrapassa até essa resposta. Agora, aquilo que a Antoinette aqui colocava parece-me que é um ponto muito importante, que é o novo perfil do sem-abrigo. Sim. Nós temos aqui, até uma década atrás, o perfil passava do sem-abrigo passava por homens que, normalmente, 40, 50 anos, de nacionalidade portuguesa, com problemas de dependência ou até de saúde mental, desempregados e sem apoio familiar. Atualmente, aquilo que nós encontramos é uma nova tipologia, em que nós encontramos pessoas a viver na rua que têm emprego. E nós encontramos pessoas que têm um emprego e que têm um salário. Depois podemos discutir a qualidade e a dignidade dos salários. Dos salários. Isso é assustador, sim. E, portanto, isto não deixa de ser assustador. Ponto 1. Há um segundo ponto que é, eu não tenho nada contra a imigração, antes pelo contrário. Sim. A imigração, como a Antoinette aqui disse muito bem, contribuiu de uma forma muito favorável para a balança da segurança social, para a sua estabilidade, sim, para que tenhamos segurança social. Para a demografia, para a balança da demografia. E para além da balança da demografia, é importante. Agora, estou completamente de acordo que nós temos de ter a capacidade de receber, e receber com dignidade, receber com qualidade. E isto, Portugal não pode ser uma porta giratória em que a entrada é feita-se com um controle menor e depois não temos a capacidade de responder. Agora, é preciso que perceba que este não é um fenómeno da cidade de Lisboa, não é um fenómeno da cidade do Porto. É verdade que 2/3 dos sem-abrigo estão concentrados nestas duas cidades, por razões que são evidentes, mas este é um fenómeno, infelizmente, que graça a uma escala mundial, sobretudo nas sociedades e nas cidades capitais e segundo as cidades dos países ocidentais, por razões que nós conhecemos. E quem importa... Bom, veja-se aqui o que acontece no Alentejo, com as redes de tráfico humano na agricultura, não é? E o que acontece nos países, um pouco nos países que fundaram. Infelizmente. Agora, há uma coisa que é, para mim, é absolutamente clara. Tem que existir a capacidade de, não apontarmos os dedos a quem quer que seja, mas tenhamos todos a capacidade de, num esforço de consenso nacional, seguindo aquilo... Porque este não é um problema português, como dizia. A Europa, aliás, lançou, e é preciso que se diga, foi na legislatura anterior, por exemplo, que foi lançada uma carta relativa a um documento muito importante assinado na cidade de Lisboa, relativamente a uma estratégia europeia para com os sem-abrigo. Agora, temos que passar... A Europa fala muito, mas depois na prática faz muito pouco, não é? O problema é que as instituições, quando se vive a democracia, as instituições têm os seus próprios tempos. Muitas das vezes não são amigos. Agora, estou totalmente de acordo e preocupa-me muito esta marcha que se anuncia e que é completamente contrária ao espírito e à democracia. Já e há às uma regras. Contra-marcha anunciada. Pois é o extremar das situações que não faz sentido. Acho que estamos dos três de acordo. António Proan. Muito bem. Esta conversa de não apontarmos o dedo a ninguém. Às vezes depois faz com que ninguém se responsabilize por coisa nenhuma, não é? Sim. Somos todos muito consensuais, mas depois quem tem a responsabilidade em cada momento não faz o que devia. E a situação a que se chegou hoje de sem-abrigo é deplorável na cidade de Lisboa, indigna qualquer pessoa que tenha o mínimo de consideração pela espécie humana, e isto tem-se vindo a agravar, como a Antoinette disse. Há o fenómeno da imigração, que é muito relevante, e há responsabilidades quando se abrem as portas à imigração de forma absolutamente desregulada. E quando eu digo desregulada, não quero aqui dizer que devemos evitar a entrada de imigrantes, até porque nós precisamos deles. Mas se nós precisamos deles, temos também a obrigação lhes garantir condições, e é isso, e foi isso que não aconteceu nos últimos anos. Tem-se assistido ao aumento da procura, que é compreensível, de pessoas por melhores condições. Portugal diz que acolhe toda a gente, mas depois o mesmo país, o mesmo governo que abre as portas, não lhes garante condições de dignidade mínimas, e pior, e depois não fiscaliza as situações que volta, não volta, nós somos confrontados nos jornais, ou no Alentejo, ou em Lisboa, onde quer que seja, em Arroios, em Lisboa ultimamente. A propósito, deixa-me só fazer um pequeníssimo parênteses. Se alguém da Câmara com responsabilidades nos estiver a ouvir, a app da Câmara que se chama Na Minha Rua, Podem apagá-la, desligá-la, porque aquilo não funciona. Isso, por acaso, daria um outro tema. Pronto, daria um outro eu tema. Próprio sou um utilizador da CIV. É para a minha rua, mas... diz passado 3 dias que está resolvido as situações que não estão minimamente resolvidas. Não. Só queria fazer esta chamada muito de bem. Atenção, que é para ver se tiram dali a app. Tentando recuperar o raciocínio, porque nós estávamos estávamos a falar de uma questão que eu acho que é ainda mais grave do que essa dará é uma boa proposta, mas relativamente aos sem-abrigo, o que nós assistimos é, o Presidente da Câmara denunciou recentemente o facto de cerca de metade dos sem-abrigo neste momento serem imigrantes, e isso deve-se ao facto de Portugal ter sido absolutamente irresponsável ao acolher e em não garantir condições mínimas. Mas como assim? Portanto, em sentido? Irresponsável como? Irresponsável porque podemos fazer? Nós temos que garantir que as pessoas que vêm para Portugal à procura de uma melhor vida não são exploradas. Mas nós temos fronteiras abertas, António. Na prática, como é que resolve? Não temos fronteiras abertas. Temos Portugal, para as pessoas entrarem, as pessoas têm que ter uma autorização. As pessoas de fora da Europa, para entrarem na Europa, têm que ter uma autorização do país de entrada. E, portanto, Antonieta, já agora vale a pena também não mascarar o problema dizendo que o problema é na Europa toda. Muito bem, está Portugal, porque a esmagadora maioria das pessoas que vêm, nomeadamente da África, não querem ficar em Portugal. Querem ir para a França, querem ir para a Alemanha, querem ir para o Reino Unido, agora já não, porque mais difícil, parte da União Europeia. Mas é cada e, portanto, vez mais difícil, muito bem, estamos nós não temos a pressão de países como França, Alemanha ou Itália. Mas eu pergunto-lhe, volto a perguntar-lhe, na prática, o António Bruno diz que Portugal faz mal, recebe mal e devia ter agido. Que ações é que Portugal podia fazer quando tem no espaço Schengen as fronteiras abertas? Em não, só nos aeroportos é que se consegue controlar. Primeiro, é nos aeroportos, como é evidente, e é nos aeroportos que as pessoas chegam. As pessoas que vêm do Bangladesh não vêm de automóvel. Acha que vêm de avião? Com certeza que vêm de avião. E Portugal também não tem outro fenómeno, que é a chegada maciça de pessoas de barco vindas do Norte da África. Também isso não acontece em Portugal. E, portanto, Portugal, apesar de tudo, é privilegiado do ponto de vista do controle da chegada de imigrantes. O problema é que Portugal não tem uma política, não tem uma estratégia. E, portanto, abre a porta a todos, àqueles que têm emprego, àqueles que não têm emprego, bastante para isso que digam que vêm à procura de emprego. E é essa falta de estratégia, essa falta de uma programação, porque há aqui uma posição de partida de que uma certa esquerda é a favor da entrada de todos, mas é uma hipocrisia, porque depois a entrada de todos promove falta de condições dignas para as pessoas, e é isso que tem que acabar. Agora, é a situação com a qual estamos confrontados neste momento em Lisboa. Lisboa sofre a pressão, como aqui foi dito, por ser a capital onde as pessoas esperam ter mais oportunidades, e portanto a pressão é maior. E, portanto, tem que haver uma resposta. A Câmara Municipal está comprometida com isso. Agora, não depende da Câmara Municipal a existência de uma estratégia nacional relativamente à imigração, como existe em muitos países democráticos e civilizados. O Canadá tem, a Alemanha tem, a Austrália tem. Democracias avançadas, países civilizados, têm uma estratégia de imigração que não é xenófoba. Não se está a tratar de xenofobia aqui. Está-se a tratar de adequar aquilo que o país tem capacidade de oferecer e de responder àquilo que é a procura que existe. Sim, mas são países que também têm imensos sem-abrigo nas ruas, quer dizer... Têm, com certeza, mas não têm os problemas de entrada da imigração. Têm problemas de sem-abrigo. Mas relativamente ao sem-abrigo, o que eu queria dizer era o seguinte. E a Antonieta referiu isso e tem razão. Há aqui um outro problema, que é os sem-abrigo têm associados problemas graves de saúde. Não tanto esta nova vaga de sem-abrigo, muito ligada à imigração, mas digamos que os tradicionais sem-abrigo. Aliás, a Assembleia Municipal realizou aqui há uns anos um debate bastante aprofundado, onde precisamente se concluiu que há muito associado ao sem-abrigo problemas de álcool e problemas mentais e problemas de dependências de drogas. E, portanto, isso também tem que ser respondido e acompanhado. Ora, eu faço uma pergunta que é retórica, que é a seguinte: onde é que está o Estado a garantir cuidados de saúde mentais. Não existe. E, portanto, os problemas também se agravam por aí. E há responsáveis. O Estado é responsável por não dar respostas de saúde adequadas. O que é que a Câmara está a fazer? Como aqui já foi dito, apresentou, aliás, está em discussão pública, um novo plano municipal para as pessoas em situação de sem-abrigo, está em consulta pública, prevê uma série de medidas, várias dezenas de medidas, nomeadamente algo que me parece muito interessante, que é um acompanhamento diferenciado, ou seja, lendo a realidade das pessoas em situação de sem-abrigo, verificam-se várias situações muito diferentes que precisam de um acompanhamento diferenciado. E estão previstas, nomeadamente, entre outras, um acompanhamento para pessoas que, por exemplo, já trabalham, mas que fruto, por exemplo, de a habitação ser incomportável para a maioria das pessoas, pese embora trabalhem, não são capazes de providenciar uma casa por elas com os próprios meios, e portanto a Câmara tem uma resposta para essas pessoas. Tem uma resposta para os idosos, que é uma percentagem cada vez maior também de pessoas em situação de sem-abrigo. Requerem um acompanhamento também diferenciado. E depois tem pessoas que caíram na situação de sem-abrigo há pouco tempo e que o que se pretende é que rapidamente possam recuperar a dignidade e a autonomia. Essas respostas estão todas previstas neste novo plano municipal. Lisboa está a investir como nunca investiu na resposta às pessoas em situação de sem-abrigo, como já creio que a Antonieta referiu, 70 milhões em 7 anos. Foram anunciados já para este ano um investimento de 2 milhões em projetos de habitação de transição, 240 habitações e 25 habitações de emergência. Para terminar, uma última questão que mais uma vez relaciona e dá razão à questão de ao argumento que estas questões têm que ser resolvidas de forma articulada pelos vários poderes, para referir aqui algo que é preocupante. Lisboa tinha um centro municipal de acolhimento sem abrigo no quartel de Santa Bárbara. É uma instalação propriedade do Estado, que o Estado cedeu ao município para acolher sem abrigo. O Estado intimou a Câmara Municipal a abandonar aquele espaço e, portanto, a perder a capacidade de fazer esse serviço de acolhimento. O que é grave nesta situação? É que o mesmo Estado que deu à Câmara Municipal instalações para a Câmara Municipal montar um centro de acolhimento, o mesmo Estado não é capaz de oferecer uma alternativa. E a Câmara Municipal propôs uma alternativa, património também do Estado, no caso a manutenção militar, mas ainda está, vários meses depois, a aguardar da parte do Governo a cedência do direito de superfície para que a Câmara faça os investimentos para adaptar aquelas instalações ao acolhimento sem abrigo. E, portanto, não houve aqui manifestamente cooperação. E quando não há cooperação, não tem instalações nenhumas, a Câmara não tem instalações adequadas para servir este fim em permanência. Em situações de emergência, tem-no feito, por exemplo, no pavilhão do Casal Vistoso, quando houve agora uma onda de frio, isso fez. Agora, o Estado é quem tem a obrigação de resolver estes problemas. Se não os resolve e pede a colaboração da Câmara Municipal, a Câmara Municipal, como sempre esteve ao longo da história, disponível para cumprir obrigações que não eram da sua responsabilidade, quer fazê-lo agora, mas sem esta cooperação torna-se mais difícil. Primeira parte do Fórum Lisboa, vamos fazer um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália. Fórum Lisboa. Porque Lisboa também é o nosso fado. A Opticenter está no ar, com ofertas de arrasar. Garantia e qualidade, a um preço espetacular. Campanha de oferta do segundo par para si ou para quem quiser. Visite já uma Opticenter e saiba mais. Em Lisboa, na Rua Moraes Soares, 103, na Amadora, na Rua Elias Garcia, 96 e nos Olivais, no Espaço Shopping. O Festival Jardins do Marquês Oeiras Valley apresenta, na quarta edição, dia 10 de julho, Djavan. Vem cantar para tudo aqui ficar iluminado. Um dos principais representantes da música popular brasileira vem ao nosso país apresentar a tour D, uma noite para celebrar a sua carreira. Festival Jardins do Marquês Oeiras Valley. As noites de verão voltam a contar com a melhor música ao vivo em Oeiras. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só. Bilhetes já à venda em Mel Blue Ticket e nos locais habituais. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, segunda parte do Fórum Lisboa. Até parece que estamos a começar o programa. O Presidente da Câmara considerou incompreensível que a implementação da linha de alta velocidade, o TGV, em Portugal, não se inicie pelo troço Lisboa-Madrid, ligando as duas capitais da Península Ibérica. À margem da inauguração de uma unidade de saúde no Beato, em Lisboa, o autarca do PSD disse que é impensável que as duas capitais com esta dimensão, em dois países vizinhos, não tenham esta ligação de alta velocidade, defendendo o troço Lisboa-Madrid, portanto, como prioritário, posição que diz ter o apoio do Presidente da Comunidade de Madrid, da Presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Dias Ayuso, do PP, também de um partido de direita. O Governo decidiu esta ligação de forma diferente, portanto é uma decisão do Governo, disse Carlos Moedas, mas gostaria de continuar a lutar por uma ligação que acho que é muito importante, a de Lisboa-Madrid. O Governo, sob liderança de António Costa, decidiu avançar com o lançamento do concurso para a construção do primeiro troço desta linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Miguel Teixeira, vou começar por si. Imagino que, sendo socialista, também concorda com a escolha do Governo, ou nem por isso? O que é certo é que, de facto, termos um TGV em Lisboa-Madrid seria também interessante, não é? Claro que seria interessante. Só dizer uma coisa, o Partido Socialista, felizmente, é uma organização... Pode ter uma opinião contrária, não é? Tem que as pessoas podem ter uma opinião sim, contrária. Sim, claro, qualquer dos partidos que aqui bom, estão, quem me conhece sabe que eu sou, vezes demais, até divergente com aquela que é o status que está no poder, e acho que é assim que as pessoas devem ser. Sim. E portanto, vamos lá aqui a este tema. Eu acho que o primeiro facto que deve ser realçado é que finalmente vamos avançar. Vamos lá ver, não é? Me lá alta ver. Velocidade. Eu quero acreditar porque este país já conheceu, e aqui o PS, o PSD e o CDS são todos responsáveis. São os partidos que têm estado historicamente no poder, e o aeroporto de Lisboa foi o que foi, portanto, temos todos também a ter responsabilidades, e é também isto que os portugueses, os nossos concidadãos, esperam dos políticos, também tenham capacidade de assumir. E, portanto, eu acho que a primeira nota de grande registro é a coragem, a vontade e a disponibilidade de avançar. Perceber também que esta ligação em alta velocidade é fundamental numa relação que o próprio país tem. Nós temos um país que... E se não aproveitássemos agora o PRR, depois nunca mais fazíamos isto, não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos um país que durante mais de 2 séculos nunca investiu seriamente na ferrovia. Nós fomos um país, aliás, quando tivemos grandes fundos europeus, no período do anterior Primeiro-Ministro, já muito anterior, Cavaco Silva, investiu sobretudo em Alcatrão e estrada. Não tínhamos autoestradas. Foi fundamental, não duvido, mas foi um investimento apenas e só. E em detrimento da ferrovia, acho que foi. Dizia, não coloquem nunca os ovos na mesma cesta. E ali foram todos colocados na mesma cesta. É verdade que de lá para cá pouco ou nada se fez, mas curiosamente o ex-ministro Pedro Nuno Santos foi aquele que investiu na ferrovia. Quer se queira, quer não, são números, são claros, e assim, por mais que a gente os queira bater, não podemos. Eu creio que a ligação à Espanha não deixa de ser determinante, a ligação a Madrid, pelas razões evidentes, mas também não deixa de ser extraordinariamente importante que a ligação seja feita também de Lisboa ao Norte de Portugal. Nós temos de ter a capacidade de tornar mais fácil as ligações dentro do próprio país. Eu diria que numa conjuntura ideal, que não é aquela que o mundo vive, fruto das resistências que existem noutras geografias e que geram condicionamentos económicos, e portanto nós não vivemos num mundo à parte da realidade que sucede no mundo, mas numa realidade ideal seria avançar com as duas ligações, e obviamente que a ligação a Lisboa-Madrid acabará por também surgir, porque ela não deixa de ser extraordinariamente importante para a nossa relação com a Europa. Agora, discutirmos aquela que é mais importante, será Lisboa-Madrid, será a ligação de Lisboa ao Norte de Portugal, quer dizer, o que é importante é começarmos esta obra, para a qual partimos já muito atrasados face àquela que é a realidade das sociedades com as quais competimos. Claro que Lisboa-Madrid seria importante, como é importante também a ligação depois de Sines, de Sines para aproveitarmos a porque há uma alta velocidade vocacionada para o transporte de mercadorias e outra para as pessoas, isso, não é? Isso. E portanto haverá linhas. Agora expliquem-me uma coisa, a ver se eu percebi bem. Esta coisa da bitola ibérica, que é uma coisa já só exclusiva de Portugal? A Espanha já não tem esta bitola ibérica, certo? Tem também. Claro. Em grande parte das linhas. Na Segunda Guerra Mundial... Serviu para defesa, porque não, justificou-se para que os comboios não podiam entrar para aí fora. Os comboios europeus. Agora, porquê é que não se altera esta bitola de uma vez por todas? Porquê é que nós temos que ter um caminho para os caminhos de ferro? Sim, António Proa. Tem resposta para isto ou não? Tenho uma resposta mais ou menos evidente. Acho que é tão estranho nós termos um caminho para os comboios que é diferente do resto da Porque, Europa. Porque se Portugal investisse agora na bitola europeia, os comboios chegavam à fronteira de Portugal não passavam sequer para a Espanha, porque não há na fronteira do lado espanhol, na fronteira tem com Portugal, nenhuma é linha dupla. Bitola europeia. As linhas que chegam, nomeadamente a Badajoz, Espanha já desenvolveu de Madrid para várias cidades a bitola europeia, mas não ainda para Portugal. E Portugal não tem tido engenho e arte de negociar com Espanha essa harmonização, precisamente. Sim, sim. E, portanto, nesta altura era controverso. Há técnicos que defendem uma posição, há técnicos que defendem outra. A situação é controversa, uma coisa é certa. As novas linhas que vão ser construídas em Portugal vão permitir a migração para a bitola europeia. Portanto, as travessas são compatíveis, embora não seja só mudar a linha, é uma coisa mais complexa do que isso, mas enfim, pelo menos é possível. De maneira a poder no futuro alterar isso. Sim, sim. E depois há outra questão técnica, entretanto, os comboios atualmente já há soluções intermutáveis, relativamente democratizadas em termos de preço, e portanto é possível também adquirir carruagens e comboios que possam funcionar nas duas bitolas. Essa questão não é óbvia, é uma questão mais quase que académica mais do que outra coisa. Do que outra coisa. Exatamente. Sim, sim. E nós de facto tínhamos uma bitola diferente, nós e os espanhóis, por causa da Segunda Guerra, certo? Pois, parece que sim. Parece que sim. Faz lembrar uma outra. Enfim, às vezes essas coisas são um bocadinho mito. Sempre me faz lembrar um outro mito que havia aqui em Lisboa, porque é um mito de que as estações do metro não eram ligadas diretamente às estações de comboio por causa da concorrência que supostamente haveria entre o metropolitano e o comboio, mas é um mito, isso não corresponde à realidade, mas enfim, vai havendo esses mitos. Mas eu, se me passou a palavra, eu vou tomá-la para voltar à questão Lisboa-Madrid. Vamos lá ver, vamos abstrair de tudo, e é um exercício que eu proponho aos nossos ouvintes, e vamos pensar como é que é possível que para ligar por comboio Lisboa a Madrid, que dista sensivelmente 600 km, atualmente alguém que o queira fazer tem que apanhar 3 comboios e demora 9 horas até ao destino. Como é que é possível, no século XXI, isso acontecer na Europa, em duas capitais europeias? Vamos lá ver, nós já estamos no extremo da Europa, e aqui entre nós vamos caminhar cada vez mais para o extremo da Europa, na medida em que a Europa se está a alargar, a Europa enquanto comunidade económica que nós integramos, com os alargamentos dos países a Oriente, a Leste, o centro da Europa está cada vez mais distante. Se percebe que e, portanto, das queiras Lisboa-Madrid. Evidentemente que é essencial para a nossa sustentabilidade, para a nossa viabilidade económica, para a nossa existência enquanto país europeu, apostar muitíssimo em boas ligações à Europa. E, portanto, é inacreditável que eu queira ir de comboio. O comboio será o transporte do futuro, cada vez mais, pelo menos enquanto não houver aviões a hidrogênio, coisa que não acontecerá nas nossas vidas, com as restrições face às emissões que estão a ser impostas ao transporte aéreo, o comboio será cada vez mais o transporte de futuro neste tipo de distâncias. Como é que é possível nós ainda não termos, e pior, Obviamente, a cumprir-se este calendário com a prioridade que está a ser dada à ligação Lisboa-Porto, nós não teremos comboio direto em velocidade elevada de Lisboa a Madrid, que já agora pode transformar esta distância de 9 horas numa distância de 3 horas, não a teremos antes de 2030 e tal, na melhor das hipóteses, sabendo nós como é que as coisas acontecem normalmente em Portugal, provavelmente lá para 2040 teremos comboio em alta velocidade. E isso é muito preocupante para um país que se quer desenvolver, para um país que tem um mercado de milhões ao lado, nomeadamente na comunidade de Madrid, e portanto é incompreensível que não seja dada, prioridade a esta ligação. E quando nós vemos de forma muito bairrista que Carlos Moedas, bom, ele é o Presidente da Câmara de Lisboa, queriam que ele defendesse o quê, se não o interesse de Lisboa? É a obrigação dele. Mas ao defender o interesse de Lisboa, Lisboa capital do país, Lisboa centro de uma comunidade de 2 milhões e tal de habitantes, Lisboa, ele está a defender o desenvolvimento económico desta região e por isso está a promover, a reivindicar o desenvolvimento económico do país. E portanto, eu acho que é unânime esta posição se nós nos colocarmos de fora. Agora, obviamente, para que quem é de Aveiro, de Coimbra ou até de Gaia, onde vai haver uma estação na linha de alta velocidade ainda antes de chegar ao Porto, não é? Obviamente que as pessoas olham para a sua necessidade mais imediata no curto prazo. Agora, se nós nos colocarmos de fora e vermos o país como um todo na sua ligação com a Europa, obviamente que a prioridade devia ser dada a Madrid. Para terminar, António. Deixo só mais um número em comparação. Sim. Estamos a falar, como eu disse, de uma ligação que neste momento tem que ser feita através de 3 comboios e que demora 9 horas a Lisboa. O que vai acontecer com a linha de alta velocidade de Lisboa para o Porto é que, em vez das atuais 2 horas e 35 minutos, se considerarmos umas obras que já estão em curso na linha do Norte, vamos passar de 2 horas e 35 para 1 hora e 45. Ora, isto compara com 9 horas para 3 horas. Sim. E, portanto, em termos de prioridade, evidentemente que é importante ligar Lisboa ao Porto, e com certeza a Aveiro, e com certeza a Coimbra, e com certeza até a Vila Nova de Gaia. Agora, a prioridade devia ser outra. E já agora, a propósito do argumento que este dinheiro estava à mão do PRR, se não perdia-se, eu lamento muito, mas tenho que dizer isto. Este Partido Socialista governou o país 20 dos últimos 28 anos, há 8 anos que governa, e é agora, depois do governo estar em gestão, depois da demissão do governo e da dissolução da Assembleia, que o governo vem a correr à última hora, à 25ª hora, por mais esta proposta. Não devia ter feito isto mais cedo, o tal governo que aposta tanto na ferrovia há tantos anos e que tem um ministro... Não apostou zero. E eu termino com isto. Outro. Apostou zero. O transporte ferroviário em Portugal está pior do que alguma vez teve, nomeadamente aquele que é utilizado pela grande maioria das pessoas. O transporte ferroviário suburbano tem dos piores índices de desempenho, com supressões, atrasos horários, falta de serviço digno para as pessoas. Foi este o investimento que o governo fez na ferrovia. Carlos Ardiçador, estamos quase a terminar. Tenho muitas dúvidas, subscrevo muito daquilo que o António Proa disse. É lamentável que tantos anos de governação socialista não tenha sido previsto e pensado com tempo e se tenha avançado agora, dizendo aos outros, então assinemos todos porque senão perdemos o dinheiro. Quando, por exemplo, ali na Gare do Oriente, há lá já um espaço aberto, um bocado antes, que eu lembro, na altura do Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates, foi já em gestão também, decidiu avançar com uma obra já para o TGV, que ia acontecer não sei o quê, e está lá um espaço enorme com um aumento de linhas e tudo isso previsto. Uma crise económica mundial. Sim, pois, foi mais uma... Mas a obra foi feita e foi mais uma pedra para nos pôr mais do buraco. Eu não digo uma coisa sinceramente, não acredito minimamente nos custos que são apresentados e no preço de bilhete unitário para o Lisboa-Porto. Falam agora em 25€ e quando vejo, ainda agora está aqui a fazer uma pesquisa... Alguém há de pagar isso. Alguém há de pagar. Exatamente. Portanto, não se vai investir milhões e o retorno e o custo por bilhete baixar, porque não vamos... E agora estava a consultar o Madrid-Sevilha, são 390 km de distância, foi concluído em 92, portanto já, o investimento já está pago, e são 51€. Portanto, não me parece que, seja lógico, que seja lógico isto. Acho que está a fazer-se mais um aproveitamento propagandístico do governo em gestão para lançar as coisas. Não acredito minimamente que este PRR não pudesse ter sido melhor gerido, e é necessário, e só uma coisa, a ligação de Lisboa para a Espanha são 100 e poucos quilómetros, não são 300. Portanto, é até aí uma forma bem mais fácil, articulando com a Espanha, uma coisa curiosa aí, para fazer. Amaldiçoam o governo, mas os portugueses continuam a escolher. Mas isso, pronto. Agora vamos sim, ver se escolhem ou não. Bom, felizmente existe a democracia, cada um escolhe e o povo é responsável também pelas suas responsabilidades e pelas suas escolhas, não tem problema nenhum. Carlos não. Ardisson, o fado é seu. O fado é meu, e ainda hoje foi falado que a Carminho teve uma breve participação no filme Pobres Criaturas e está também a preparar uma nova digressão mundial, e então a proposta é ouvir o tema O Quarto. Temos um podcast em Mixcloud Fórum Lisboa, uma parceria com a Mensagem de Lisboa, o programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos, estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Fado é quê? Eu acho que não é possível que eu já o tenha. Neste quarto tão pequeno que eu pensava ser só meu, infiltra-se um tal veneno que é a solidão, e eu juntos não somos um todo. É sufocante o vazio, e eu já nem sei de que modo foi invadido pelo frio. Agora já somos três, mas esses não fazem um. Nem ao entrares tu me vês. Neste quarto é de nenhum um coração que